interceptou o localizador 6315. 6315, completa aproximação, torre 186. Mandou o papapapai uniforme ao Coimbra? Papapapai uniforme ao Coimbra, boa tarde, atividade. Plano para Serra Nova de Delta Vitor. Para autorização de plano. Assim, está no pátio 3, a prosseguir para 1-0. Autorização para o Coimbra. Para o táxi, é o Gol 1754, POP 114, 4 horas e 10, Fortaleza. Pátio, Índia Alfa, comitivo no ajuste no ponto de espera de torre 26, boa. Oh. Boa tarde, Oceané 63, 115 Livrão, instruções. Vai Quebec, repórter Visual com Campo. Repórter Visual com Campo, Quebec. Receptor Lock, Vasquio Glide, Gol 328. Gol no 328, completa final torre 1-86. 286 até decolagem. Gol no 600, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, reposto estabilizado. Traço do gol à sua frente está 8 milhas, com 1-60 de ground speed agora. A gente está reduzindo, descendo para 2 mil, gol no 600. Autorizado Guarulhos 340, decola 1-0, curva direita, saída da Eulena, Apolos, Bridge, intercepta Upper Zulu 1-6, controle 1-9-35, transponder 5-1-35, TAN-38-0. Chama, né? Autorizado 380, decola da 10, curva direita, saída da El. Leda, Bridge, intercepta o Zulu 10, transporte 5105 e o controle 1935. Então vamos chamar a pronta, tá? 3193, 5105 no transporte. já recebe o transponder do Lima Delta Lima? Afirmo, Lima Delta Lima, 1.000 pés, próxima rotatória. Informo, Vitor Mike Quebec está fazendo órbita na rotatória, 1.500 pés. Gente, então autoriza a presença de para 500 pés e seguir com a proa do portão do Joane? Delta Lima desce para 500 pés e mantenha-se em condições visuais. Certo, autoriza a proa do portão do Joane, certo? Afirmo. Gente, desce 500 pés para o portão do Joane, Lima Delta Lima. Bordo, 5 horas e meia de autonomia, alternando João Pessoa. Radar 5 milhas oeste da posição Conte. Boa Bonf para a chegada Bonf e reporta para a descida. Chama para a descida, 5626. Gol no 754, decola Fuca, passa 1700 pés. Gol no 754, contato radar, SAP mantém 390, saída Fuca. Gol no 754. Controle passaria 2230, poderia coordenar a voz direto com aqui? Lima Delta Lima, chama a torre 1 no 86. 1-186, Lima Delta Lima. Passaria do 2230 após Arbo direto conquista. Após Arbo direto conquista, obrigado. Obrigado. Jéssica 5, bom 600, obrigado. Inicialmente é o número 1. Ok. Então encontramos até 240, se é autorizar pelo, manter 240 até pelo, ok? Trip 5626, mantenha bonf. Temos uma decolagem que, se o senhor voar pelo, vai conflitar com o senhor. E está autorizado a manter high speed. Ok. Vai manter o castelo da bonf e, quando possível, aguarda por ele pelo. E na descida, manterá high speed 240. Alfa, Kilo, Pax 3, obrigado. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão 360, Dael, Leda, Brive, Apple Zulu 10, controle 1935, transponder 5134. Chama pronto, 314. Salvador, informe a pendência pronto, táxi com 03 a bordo, autonomia de 5 horas, alternando o Serra Bravo para Botel, Belo Horizonte. Cara, dá pra seguir pra 1-0. Afirmativo, alfandia. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, 1000 pés, corredor Axé, reportando fora da barra. Tá ciente do November Yankee Mike? Positivo, tá mantendo 500 pés, desloca o November Yankee Mike aqui em cima. Vai chamar a próxima Serra Juliette Bravo Delta, ele ponto do Mundo Plaza. Gente. Passareto 2230, chama Recife, 1260, alterna 1288. Recife agora 260-288, passaredo 2230. Três Salvador, boa tarde, Juno 777 da Gol decola, 2000 pés. Gol no 777, contato radar, sabe, mantém 340, após 2000 pés, direto Leda. Após 2000 Leda, subindo a 340, Juno 777. Chama Recife, 12685. 2685, até mais, obrigado. Contato para 3. 19 369 a bordo, alterna Confins, 3 horas. 69 alterna Confins, 3:50. Meia 15 de Alfa, 118.6. Obrigado, bom trabalho. Charlie Alfa Tango, frequência livre. Tango, chama pra nova decolagem, Tango. 72-1835, tá na retaguarda do TAM, uniforme aparente. Ok, 118-612 é Alfa ainda. Contato radar, SAP mantém 370, saída Momo. 370 na Momo, Frost, 32 no meio. Boa tarde, contato radar, SAP mantenho 230, saída Puca. 230, saída Puca, 806. Salvador 5626. Prossiga. Já dá pra voar pelo menos, senhor, dá presente? Trip 5626, temos o tráfego que eu lhe informei na sua posição de 10 para 11 horas. Está passando o nível de voo 060 para o 370. Após cruzamento com o tráfego, vou autorizar o senhor a voar pelo. Restrito 310, Tan 32 no meio. Gente, de informação Sierra. Tan 32 no meio, restrito 310. 310, Tan 32 no meio. Azul 41 no meio. Aciona a identificação, desce para 050, chega da Mário. 050 na Mário, azul 41 no meio. Adoro Papa 1, 2, 0, Tango. Prossiga. Positivo, decolou de Serra Juliette para o Delta, está em direção da linha do litoral, e a gente vai para Vera Cruz. Charlie Alfa Tango, mantenha-se com referências visuais, reportando o farol da Barra. Estamos na Barra, Tango. Controle Salvador, November Yankee Mike, no através do farol da Barra. November Yankee Mike, frequência livre até o regresso. November Yankee Mike, chamada para o regresso. Thank you. Natal, Uber 10, decola da 10 por a esquerda, por Pepitar, 1935, controle do transponder 5173, vão 600. Reportarei, obrigado. Solo Salvador, TAM 3805, UNO 61, aborda alterna Galeão, 4 horas de autonomia para o TAC. Mike, frequência livre. Da nave está no Finger 03, recomendo número 2, ponte espera no 0, torre 18, decimal 6, o TAN 3805. Na escuta. Eco Delta, um no meu pé, direto Manati, reporta livrando a CTR. Pode parar o Delta. Salve Salvador, é o trip 5489, para o posicionamento. Salvador, papapá, uniforme Alfa Índia, transfere. Papapá, uniforme Alfa Índia. Contato radar na decolagem. Sobe e mantém 100, após 2000 pés, direto coral. 100, após 2000, proa de coral, Alfa Índia. Atlanta, acionado 139 a bordo, alternando Recife. 3 horas, espaço para o táxi. Autorizado o táxi, ponto de espera da 10186, após 3283. Ficou um ajuste no 05, obrigado, até a próxima.